chance de ter um amor sem mais. Machucou, magoou, morreu. E agora sou eu quem não volta atrás. Quem não te quer sou eu. Ficarão as lembranças. Quando você foi, levou de mim a vontade de amar, deixando-me assim.